Hoje tem, sabe? O cara falava de um jeito que espizinhava, que humilhava. Quando vi, tava com ódio. Aí, não tive mais nada. Agora, eu recebo pelo bom serviço que faço. E tu, ó, meu bem, vem. Aí. E tu, ó, meu bem, vem. Vários beats. Yeah. Aí. Se você ainda não percebeu, é o Z da produção. Fica da rima, eu sou. Fica da frase. Vou trampando nas batidas, vou trampando em cada frase. Eu sou. Fica da rima, eu sou. Fica da frase. Se cê veio pra comprar sangue bom, fica à vontade que eu sou. Fica da rima, eu sou. Fica da frase. Vou trampando nas batidas, vou trampando em cada frase. Eu sou. Fica da rima, eu sou. Fica da frase. Se cê veio pra deixa eu fazer os beat. Chama a imprensa que compensa que o moleque é hit. Pare e pensa, consciência, é verdade, acredite. Tenho habilidade imensa com meu teclado MIDI. Sempre que eu dou presente, dizem que eu tenho futuro. Pelo que eu tenho passado, pelo trabalho duro. Que eu tenho um empregado, disciplinado e não maturo. Então o resultado é satisfatório, eu juro. Os dormindo no barulho, outros hiberna, urso. Pra mandar bem no bagulho, eu nunca tive curso. Respeito quem tem, mas eu pego reason e fuço. Praticando no teclado até que dói os pulso. Na loja não pedem desconto num Nike, acredite. Então me diz, por que que eu vou te dar desconto num beat? Hã? Cê ama o rap? Ah é? Pera um momento, eu tô há 2 anos com o mesmo tênis pra comprar equipamento do som. Fica da rima, eu sou. Fica da paz. Vou trampando nas batidas, vou trampando em cada frase. Eu sou. Fica da rima, eu sou. Fica da paz. Se cê veio pra comprar sangue bom, fica à vontade que eu sou. Fica da rima, eu sou. Fica da paz. Vou trampando nas batidas, vou trampando em cada frase. Eu sou. Fica da rima, eu sou. Fica da paz. Se cê veio pra comprar sangue bom, fica à vontade. Já rasguei dedão do pé jogando bola descalço. Hoje eu rasgo os falante com esses beats que eu faço. Cabaço, espaço, tempo que eu faço bem. Moleque manda bem, então vai além. Cê quer também, então vem, porque beats de todo tipo tem. Cê quer um beat com sub, tá aí. Mas não vem com essas ideias de subtrair. Claro que eu tô subindo, mas eu subi e caí. Vou matando as tags, então da morte súbita aqui. Perguntaram se dá pra viver disso, sei lá. Só sei que pra mim essa porra vai ter que dar. Falaram que enxergo mal pra trampar, enxergo bem pra aposentar. Então minha renda é meus beats, essa porra tem que virar. Cês reclamam da vida, eu torno sonhos verdade. Então em cada batida eu vou trampando até tarde. Muitos rimam melhor que eu, muitos produz melhor que eu. Mas que faz os dois assim, duvido que mundo você conheceu. Porque eu sou. Fica da rima, eu sou. Fica da paz. Vou trampando nas batidas, vou trampando em cada frase.